Romeu Eco Mike Serra, decolada 234. Oi. Controle 120, correção 120.8. Agora controle 1208, Eco Mike Serra. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Eco Mike Serra. Papa Romeu Eco Mike Serra, boa noite, contato radar, voo 370, sai da PUCA. Em ascensão 370 na PUCA, Eco Mike Serra. Aí, buraquinhos, o Guardião 06, aguardando aí a autorização para cruzamento. Guardião 06, chame agora a torre 1 no 9862. Guardião 06? Guardião 06, prossiga. Já 30 segundos na vertical de buraquinhos. Tá aguardando a autorização, se possível, de cruzar pelo litoral, ciente das decolagens aí na 10. Meia, prossiga para a perna do vento da pista 1-0. Reporte na... no través da torre. Gente, tô livrando agora o litoral, vou chamar aqui no através norte da torre. Romeu 01, informa o tráfego tipo helicóptero que está procedente do setor nordeste via litoral, vai ingressar na perna do vento. Se receber informação de queda na decolagem, isso é o referido tráfego. Cap? Tem, Romeu 01. Livre decolagem 1-0, vento 80 graus, com uma 12 nós no 601. Iniciando, 601. Pro litoral, deixando o eixo de decolagem livre, o Guardião 06. Já comprou aí da, através do norte da torre. Gente, reporte no através norte da torre. Guardião 06. É. Meu 85, no 85, boa. Através norte, visual com tráfego decolando, 06. Já 06, confirma intenção, é a próxima direto do POD 4? Negativo, cruzar o campo, comprou do farol de Itapuã para ingressar no litoral Parondina. Decolado aos 37, agora o controle 1-0-8. 208, boa noite, senhorita. Correção, Guardião 06, solidário cruzamento do campo. Reporte liberando o eixo da 1-7. Gente, está autorizado o cruzamento do campo, vai chamar livrando o eixo da 1-7. Salvador de Pátria, good evening, go 1601. One 601 with a contact climb to flight level 360, dial departure. Now departure climb level 360, go 1601. O eixo da 17 já no través de Itapuã, ingressando no litoral 06. Gente, Guardião 06, chame o controle, 120.8. Gente. Eu vou no 567, tá próximo do ponto de espera, pronto, dá 1-0. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 090 graus, 139. A linha decola 10, voo no 567. Seu guardião 06. Guardião 06 prossegue direto ao Dina, reporta final pro pouso. Gente. Decolado 542, chama agora o controle em 1-2-0-8. Boa noite. Controle, boa noite, gol no 567, passando 2000. Volo 567, boa noite, contato radar, voo 360, sai da árvore. Arbor, subindo 360, gol no 567. Voa contínuo, guardião. Sequência livre. Call, receive center, Central Atlanta, 5 decimal 1. Não, receive center, 125 decimal 1. Go, 1601. 3297. Ponte espera da 190 para o Octone. Boa noite. 3897, boa noite. 30 da linha de decolar, pistola 0, vento 0, 90 graus, 1 a 3 nós. Teste autorizado, alinhamento de decolar, pistola 0, 3897. Me prossiga. Reporte situação. Gol no 567, chame restrito 260. O gol no 567 entendeu que está restrito 260. Chame Recife 1260. Oh, 27, ok. Trocando Recife 260, boa noite. Boa noite. Decolado 50, chame agora o controle em 120.8. Chamando o controle, então 3897. Controle de Salvador, 3897, cruzando 170010. 3897, boa noite, contato radar, voo 370, direto Leda. Subindo para o 3, só confirmando, 340, nosso nível autorizado, voando direto Leda, 3897. Confirmando 340, final. Guardião 06. Guardião 06, chame torre 198, meia dúzia. Torre 118, meia, boa noite. Boa noite. Confirme para a torre. Claro. Correio, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Só sobre sua culpa, em Piatã, fundo autorizado, direto pátio, Gré. Sente, representante autorizado, direto Gré, reporte cruzamento da final 10. Dá presente, direto pátio, reporta cruzando 10, Guardião 06. Vai iniciar o cruzamento da 10, Guardião 06. Gente, Guardião 06, tá visual. Está presente autorizado. Aproxima direto para o pátio, o vento é 080 graus, cono 49. Gente. Guardião 06, informe no solo controlado. Solo controlado, 06. Torre, boa noite, 3145, pronto para a espera da 10. São 3145, além da cola pista 10, vento 080 graus, 139. Além da cola pista 10, 3145. Controlado, Guardião 06, obrigado, boa noite. 06, considero o salão 56, estacionar a frequência livre. São 3897, chame Recife 1251. Chamando o centro Recife, são 3897. Guardião 06, no solo 56, frequência livre. Torre, gol no 940, ponte perto, pronto. Gol no 940, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém 10, gol no 940. Pisando 45, decolar 257. Chame agora o controle em 120.8. Obrigado, boa noite, senhor. Boa noite, está 3145, decolou seu escudo. 3145, boa noite, contato radar, padrão 380, após 2000 letras. 380, 2000 letras, obrigado. 3145. Gol no 273 no ponto de espera, pronto 273. Sente gol no 273, mantenha aguarde. Uno 940, 30 decolagem, então 10, 20, 80 graus, 129. A gente tira no 0, Bruno, 90. Gol no 273, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém pista no 0, 273. Gol 1940, decolado 01, chame agora o controle em 120.8. 208, obrigado, 940. Controle Salvador, muito boa noite, gol 940, da El, passando o Miniken. Gol 940, boa noite, contato radar, gol 360, saída da El. 360 da El, gol 940. 273, autorizado decolagem pista 0, vento 0, 90 graus, 1 a 2 nós. Decolagem pista 0, 273. Chame Recife 1251. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Europa. Drop 083 is called cadence, yet both arrival, descend 4,000 feet, manage 1013. Continuation of 1013, descending up to 4,000 square cadence, and we lost control.